Eu quero que você tenha como cidade mexicana. Ok, indicado 240, azul 2775. Gente, não tem no máximo 2109 de indicado ali 775, número 2 na aproximação. Tem máximo de 210, azul 2775. Brasil 4958, bom dia, contato radar afastado em Salvador, 65 milhas sudoeste, pela proa de Bomege, em Bomege, interceptor via chegada, reporte para a descida. Três, três, para final do procedimento em LS Whisky, vem direto para o serviço 366, desce para 2.500 pés e farme estabilizado, volume 233. Passarelo 2229, informação Delta. Passarelo 2229, acione identificação. Delta mantém nível 070 quando no ideal e descida. Ajuste 1098 e chegar a bomba de ônibus. Desci agora para o 080, bomba de ônibus passarelo. 070, 2229. 070. Azul 275, desce para 4.000, tá isso? Desce para 4.000, azul 275. O 4958 vai ter a sua radar para sequenciamento, curva direita na proa 035. O 035 limite localizador 4958. circuito, desça e mantenha nível 060 no presente. Desça para 3 mil pés e redução de velocidade para 1,90 mais, segue taxa de posição de 2 euros, 1,8 milhas, com em 737-800, cruzando 4 mil pés em cima. Ok, 3 mil pés, reduzindo para 190, o azul 2775. Azul 4958, desça e mantenha 4 mil pés, velocidade a critério número 3 na aproximação. Mais o coração dá para sequenciamento, curva à esquerda na 2060, limite localizador. 2060, limite localizador, passamento 2229. Volando 233, estabilizando? Estabilizando no momento, volando 233. Leste final, chame para o sinal da frequência 118, decimal 95. 95. Azul 275, desça para 2 mil pés, autorizado o final ILS XQ e forma estabilizada. 2 mil para estabilizado, azul 275. Nave 58 completa com a direita para 040 e desça para 3 mil pés. Curva à direita na 040 e desça para 3 mil pés. Aguarde autorização para final ILS. 3 mil pés, 040, aguardando autorização para ILS azul 4950. Essa proceria de quebra? Seria um pouco mais à frente de Zuna, entre Zuna e Simbra, o 4950, aproximadamente 3 milhas antes de Simbra. Obrigado. 1233, autorizado pouso, 100 graus, 049. Virou pouso, gol do 23. Número 4 na aproximação, mantendo o máximo 200 mais de indicado na descida. O 2229 descida para 4 mil. 4 mil, mais de velocidade. Mais 50 máxima velocidade para sequenciamento. 277, chama pelo Salvador, frequência 18995. Eu não sigo, obrigado, boa. Olá, bom dia, azul 2775, boa. ponto de espera. Previsão para decolagem, 4 minutos. Até agora. Correto. Estabilizando, né? Sou azul 4958. Estabilizado 4958? Confirma aí. Eu não copiei a mensagem 4958. 4958 no X-Ray estabilizado. Rede completo final, chama pelo Salvador, frequência 198, decimal 95. Chama a torre agora, obrigado. Bom trabalho. Entendo. Azul 4201, bom dia, contato na DAS, tudo bem, saí da São Luana, nível 340. São Luana, 340, 401. Oi, Salvador, muito bom dia, Azul 4958. Azul 4958, autorizado pouso no 20 grau, 069. Confirmando, autorizado pouso na 16, aliás, na 10, confirmando o resto, senhor? 10 grau, 06, nossa. 7, grato. Frequência 198, decimal 95. Obrigado, até um bom dia. Salvador, bom dia. Seu passarelo 2229, fui, aliás. Passarelo 2229, número 2, aproximação, aguarde autorização de pouso. Tráfego à frente, ATR-72, da Azul. Gente. Portinha 1093, pronto, espera da 10. O 1093, número 2, para decolar, mantenha o ponto de espera. Mantém, o 1093. 19. Agora direita, Salema 2119. Direita, Salema 2119. E repouso na 10 para a saída 2209. É 9330, colégio Batista, 0-0 graus, 9-29. 3 colégio no 0, com 0-63. 0-0-9-3. Beleza, com o 963. Pelo menos um, no Lima, tem zero. Amburuno, que é o 360, com 0-3, pode voar, bom? Atualizado voar elefo após 2000 pés. Voar elefo após 2000, com 0-3, foi lá. 3625, autoridade de colagem no pistolo 0, vento 110 graus, 59. Tiago, o senhor está autorizado a linha de decolar da pista 17, o vento no 20 graus, na luz de nós. O senhor decolou 57, do presente autorizado cruzamento do campo, aguardando transferência. Está presente, cruz do campo, aguardando para transferência, algo que o campo, o Thiago, o senhor se trouxe todo forte, eu acho que eu tenho comunicação. Salvador, com 1049, para o Brasil, localize. Bruno 649, complete time turno, frequência 1-1-8, décimo ano, aí 5. Obrigado, seu país. Salvador, bom dia, eu vou... Colombia 49. Bruno 649, subjeto ponto, destino 0, vento 90 graus, minuto de mar. Copiou, Colombia 49. Voo número 649, são 03, direita no 19. 4234, mantiver 190, passa. Azul 4234, subsendo do aeroporto. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Mateus, 1, 2, 3, 3, 2, 2, 2.